ganhou a do Tocinho, tentando o jogamento que não deu. O saiu da net do ex, segundo o seu filho do Tocinho. Eu vou para o Brasil, ainda. O Tocinho, agora chama para daqui a pouco.